A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Os quadrinhos do cinema estão repletos de personagens que usam ali aquela temática de sonhos e pesadelos para poder montar ali as suas tramas. Na telona nós temos o Fred Krueger, que mata mulheres de peito de fora, enquanto elas têm ali os seus pesadelos. Tem um outro também que se chama A Cela, onde a gostosa da Jennifer Lopez entra nos sonhos de um serial killer. E entre outros muitos, né, também temos aquele último filme do Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados, onde é uma putaria toda ali que toma conta dos sonhos da protagonista. É ótimo aquilo, tal. Né, cara? Eu assisti esse filme, mas no cinema fui levar uma menina com má intenção, né? Falei assim, eu sei que vai rolar um bacanal, mas eu dormi, cara. No meio do cinema, que tem uma hora que fica chato esse filme aí. Então, mas peraí, você pleiteava comer a moça na sala de cinema? Ah, pelo menos as preliminares ali, né, cara? Isso é doentio. E representando ali os quadrinhos, temos também o Sandman, né? Da Vertigo, né, Walter? Acho que você se lembra muito bem. Exatamente. Curtia. O Sandman, que era filho da Hip Sunflower, que foi engravidada por um ET, G12. Tinha também o Morpheus e tantos outros que encheram ali muitos lençóis de fezes ali enquanto dormíamos. Era uma avalanche de pesadelos malucos, né? Então, neste episódio do Agente 86, vamos falar de sonhos e pesadelos que permeavam as nossas cabeças pueris num passado distante, podemos dizer assim. O Alexandre, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, no comecinho do século XX, entre uma esnifada e outra de cocaína, né? Bastante, hein? Que a gente sabe que ele gostava. Ele formulou a tese que o sonho é um eco do acontecimento do dia que se passou. E se você tiver alguma experiência marcante durante o dia, ela teria grande chance de se manifestar ali nos seus sonhos. Durante mais de um século, esse pensamento foi sendo reestruturado por outros estudiosos, mas a essência continua a mesma até hoje. A dica deste episódio foi dada pelo nosso sempre presente ouvinte, Josenildo Costa, lá de Teresina, no Piauí. O Josenildo, Alexandre, possivelmente estava sob efeitos de drogas muito pesadas, até nos mandou uma história maluca. Uma pena que ela é comprida e difícil de ser condensada, tinha que contar ela na íntegra aqui. Mas essa história que ele mandou envolvia personagens bizarros, como Roberto Carlos, o garoto da propaganda da Bombril e Alexandre Moreira. Eu? O que tem a ver com o Carlinhos Moreno e com o rei, pô? Mas enfim, ô Josenildo, muito obrigado pela dica. O Freud, ele acabava com a alegria da minha mãe, né? Por quê? Porque se fosse pra analisar que eram os acontecimentos do dia se transformavam num sonho ali nos nossos inconscientes e subconscientes, não teria a ver com o que a minha mãe pensava, que era assim, com o que eu sonhei essa noite? Ah, sonhei com um frango morto. Ah, vamos jogar no galo. Porque minha mãe era compulsiva pra jogar no jogo bicho. Jogo do bicho? Jogo do bicho, cara. Vamos explorar mais esse assunto ainda do jogo do bicho, que realmente o sonho era a mola propulsora ali da zooteca, né, cara? Sonho e placa de carro batido, né, também. Essa também? Se tivesse um carro batido, você podia catar milhar dele, meu amigo, e jogar que era batata, estourava a banca do bicheiro. Eu me lembro de uma época, eu tava bem duro, saca, sem grana, tava passando um momento difícil ali da minha vida. Eu lembro que eu deixei o carro estacionado em frente a uma padaria. Aí, determinado momento, eu fui até a padaria ali pra fazer um lanche, e pensando nas contas que eu tinha que pagar, eu só vi um cara falando, ficou um carro parado o dia inteiro aqui na porta da padaria, eu anotei o número da placa aqui, ó, na cabeça. Era primeiro, o seu? Era o meu. Você nunca jogou na maldita. Eu nunca joguei no bicho. Mas, cara, eu tinha um sonho recorrente, que era um pesadelo, na verdade, que era uma loucura eu se abusar até umas 3 noites atrás e voltou a me atormentar. Mas quando eu era criança, eu sonhava muito que tava pelado. E que tava correndo pelado. E eu tinha uma vergonha absurda e as pessoas estavam meio que cagando pra aquele moleque correndo pelado. E eu Eu sempre estava correndo, cara. E eu nunca imaginei, nunca nem pensei em consultar um livro dos sonhos para saber que diabos queria dizer aquilo. Sonhar que está nu, Alexandre, é muito frequente na vida de todo mundo. Peraí, peraí, que diabos? Como você sabe disso? É estudo científico. Tá. Científicos e fica perguntando no Skype um por um. Você já sonhou? Ah, você também já sonhou que ficava pelado? Todo mundo, cara. Ah, todo mundo. Isso me alivia. Porque, segundo pesquisadores desocupados, o significado de estar nu em um sonho vem da insegurança, vem do medo da exposição ao ridículo, falta de socialização e outros fatores pertinentes a uma criança que está ali formando o caráter. Tanto é que essa explicação faz mais sentido é depois que você vai crescendo e você para de sonhar com isso. Você falou que semana passada sonhou. O seu caráter, amigão, tá uma bosta. Tem muitos outros sonhos que fazem parte do consciente coletivo também. Muita gente sonha que fica descalço na rua também. Eu também já sonhei. Então, é muito comum. Eu tenho certeza que você vai se identificar também. É correr, correr e não sair do lugar, como se você estivesse correndo no mar. Sim. Também faz parte do consciente coletivo, as pessoas sonham muito com isso. Outro sonho, Alexandre, que eu tenho até hoje, é sonhar que está voando, só que a lei da inércia é muito maior nesses voos. E a gravidade também deve ser uns 12, porque para você fazer uma curva, você tem que fazer uma parábola gigante. Já aconteceu com vocês? O sonho que é um Peter Pan, eu acho que eu já sonhei sim, cara. Então muita gente sonha. E por que sonha com esse diabo de... Então no Skype ninguém sabia. Mas todo mundo sonha. Mas todo mundo, pelo menos na minha pesquisa, no Skype, era pelo menos 70% tinha esse sonho com essa interferência física. Cara, sabe que um ouvinte mandou pra gente, o Luiz... E ele não se identificou mais do que isso, não, mas ele é de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Ele nos contou que a primeira vez que teve um orgasmo na vida foi aos 12 anos, quando foi passar um fim de semana na casa dos seus primos, e na hora de dormir eram 5 crianças adolescentes ali em um colchão, e no chão da sala, olha só, e depois de horas jogando Master System, ele coloca assim, fui tendo um sonho erótico com a minha prima, que também dormia na sala. Mas o ápice da minha excitação foi alcançado e a minha recém-inaugurada arma de amor estava apontada para o meu primo, que era irmão dela, e ele foi alvejado nas costas pelo líquido da paixão. Walter, verdade, cara. A gente sonhava e acontecia isso bastante também, né? Você teve algum sonho desse, não? Nunca. Não. Acordei como nosso amigo aí. Um amigo meu. Já teve? Não, eu já. Mas tem um amigo meu que aconteceu algo semelhante, porém, pior. Ele disse que sempre dormiu pelado. Pelado. Pelado, peladão, sem nada. Já casado, ele disse que à noite ele sonhou que ia dar uma bufa. E veio acompanhar dessa bufa e sujou a esposa dele, cara. Ele cagou na mulher. E ela não acordou, manja, ela não acordou. Mas que ele fez? Limpou ela? Aí ele disse, virou pro lado, a hora que ele olhou, ele viu aquilo, aquela desgraça, ele falou, putz, grilo, e agora? Aí ele levantou o cobertor e a hora que ele abriu a porta do banheiro pra ir pegar um papel pra limpar, ela falou, seu filho da puta, você cagou em mim. Que merda, cara. Alexandre, a ouvinte Tereza Fiuza, de Manaus, olha, falou que havia um mito que quando se sonha que está caindo, é porque você está crescendo. Já ouviu falar nisso? Já, você... não. É que lá em nunca Manaus, sonhei que estava caindo. Os mitos em Manaus são diferentes. Tem boto. Envolve. Sabe por que isso acontece? Não. Quando também é uma coisa muito recorrente entre as pessoas. Não é porque está crescendo. Quando você dorme de mau jeito, você já passou por isso muitas vezes. Você chega em casa bêbado e cai na cama todo de meio torto jeito, assim. Sim. Seu corpo começa a relaxar. E, de repente, a sua cabeça, por exemplo, dá uma virada. Sim. Seu corpo vira na cama. Esse movimento induz o seu cérebro a imaginar que você tá caindo. Tá. Então, aquilo se transforma num sonho que você tá caindo e você já acorda. E por conta daquilo, pesquisa essa também, feita sem nenhum embase científico, só no Google. Mas sabe o que eu lembrei de um sonho que eu tive? Inclusive, nesta noite, eu sonhei que alguém gritava muito longe, assim. Nossa, tem alguém pedindo socorro. E a hora que eu dei por mim, era minha filha me chamando, pedindo uma madeira. E eu tava sonhando que alguém tava gritando longe, precisando de algo. Isso acontecia, e eu fazia isso com a minha irmã mais nova. Eu e a minha irmã do meio, a gente chegava na minha irmã mais nova enquanto dormia, e a gente ficava pronunciando coisas no ouvido dela ali, pra ver o que ela ia falar, que tinha sonhado no outro dia. Então a gente fala assim, os absurdos, assim, sabe, cara? E a gente fazia... Isso é muito bom. Outra coisa que acontece enquanto a gente tá dormindo, isso eu vi no Yahoo, não foi no Google, não. O seu cérebro libera uma enzima meio que pra desconectar o cérebro do corpo, pra você não ficar repetindo os movimentos do sonho no seu corpo. Então ele meio que dá uma desligada. Não consegue fazer isso por completo, porque muitas vezes você dá umas rebatidas. Porque seria curioso ver o nosso querido ouvinte, o Luiz, lá já botando os guararapes, movimentando o corpo ali nas costas do primo, né? O Hamilton Silva falou que a mãe dele foi bicheira. Aí, ó. E além de anotar as apostas dos clientes da Zooteca, ela também prestava serviço de interpretação de sonhos. Isso sim que é agregar valor no produto, exatamente, cara. Exatamente, que ideia ótima da mãe do Hamilton. Não sejamos hipócritas aqui, a gente vê banquinha de jogo do bicho, pelo menos em São Paulo, pela cidade inteira. Sim. A polícia não faz nada, deve ter um mega cartel por trás disso, e talvez eu morra depois desse episódio, por conta de um tiro de um bicheiro. Então, nessas banquinhas sempre tem um livro de interpretação de sonhos. Sim, verdade, né? Verdade. Eu achei na internet um site que dá os resultados diários do jogo do bicho. Olha só. Caramba, né? Como é que pode existir um site que dá resultado de um jogo ilegal, né? Mas ele tá lá. Deve ter até CNPJ o site. Eu acho que é hospedado em algum servidor da gringa, né? Os caras não vão na banquinha que é do lado do ponto de ônibus. Você acha que os caras vão atrás de site, né? Lembrando a todos, temos nossa página no Facebook, o Agente em 86. Nosso e-mail pra mandar dicas de memorabilias ridículas e fantásticas é o falecom@agenteem86.com.br. Dá pra você mandar aí as dicas de episódios, mandar histórias, como fizeram alguns dos nossos queridos ouvintes. E toda segunda e quinta-feira nós temos uma atualização de episódio. Quem deu a dica foi o sempre presente Josenildo Costa, lá de Teresina, no Piauí. Entrei aqui no site resultadodobicho.net. Olha que excelente. E eu entrei na seção sonhos. E agora, eu, através da ciência, eu vou interpretar algum sonho seu. O que você sonhou mesmo? Gritos. Como gritos, eu acabei de dizer, tem lá. Gritos e eu já sei que os gritos vinham do quarto ao lado, hein? Mas vai lá. Letra G, vamos ver se tem... Então aqui, Alexandre, é resultado do bicho.net. Grito, passará por situação difícil. Isso quer dizer acordar numa madrugada fria e preparar uma madeira. Olha só, batata. Sorte, Alexandre, você tem que jogar no tigre. Um tigre. Olha só. Joga, cerca o tigre, Alexandre. É hoje. Fala outra coisa que você sonhou aí. Engraçado que antigamente eu ficava contando sonho pra todo mundo. Tem um hábito que eu peguei do meu pai, o senhor Nelson Moreira. Às 5 da manhã eu ouvia ele falando pra minha mãe, sonhei com isso. E um dia ele pegou e falou pra mim assim, foi me acordar, rapaz, sonhei com jacaré. Eu falei, é mesmo, pai, mas o que será que é sonhar com jacaré? Então, eu falo, tira essa dúvida aí, o que será que é sonhar com jacaré? Vamos lá, resultado do bicho.net, letra J, primeiro da lista, jacaré, tá aqui. Cuidado com manobras de pessoa falsa. Olha, na boa, é escrito até com erro de português o site. Será que tem a ver com caminhoneiro? alguém que tivesse ali na fila pra carregar, mas no braço errado? Mas não é o tipo da coisa que você tem que ter sempre esse cunhado. Precisa sonhar com o maldito jacaré, então, e acordar o filho às 5 da manhã. Sonhei com o jacaré. Tá. E olha só, se você sonhar com o jacaré, você tem que jogar no jacaré. Nada mais. Só faltava ter que jogar na cobra, porque é falso. Porque geralmente dá uma volta toda, assim, né? Ah, sonhei com jacaré, mas você não joga no jacaré, você joga acho no... Acho que é meio uma fraude esse teu site aí, Val. Um amigo meu, uma vez, ele achou que ele tinha que jogar no bicho. Ele sonhou com um rato. Ele falou, eu tenho que jogar... Vou jogar no rato. Aí, só que tem um detalhe, não existe rato no jogo do bicho. Aí chegou pra mulher que anotava lá os pedidos, não sei qual é o nome dessa, apontadora. Ela chegou pra mulher e falou, eu quero jogar no rato. Quais são os números do rato? Ela, o quê? Rato? Isso aqui é jogo do bicho, não é horóscopo chinês não, seu filho da puta.